Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria continuar mais ou menos com este tema das ideologias, mas observando desde logo o seguinte: o chamado debate político brasileiro, ele se dá dentro de um círculo fechado, um ambiente muito restrito, que ignora tudo da circulação das ideias no mundo, mas tudo, quer dizer, absolutamente tudo. Inclusive os termos que são usados no nosso debate político são termos que no Brasil têm uma significação, vamos dizer, local, muito restrita, que não tem nada a ver com o uso desses termos no resto do mundo. Por exemplo, quando você fala de fascismo no Brasil, você diz, olha, existe um imenso debate sobre fascismo no mundo, né? O fascismo é um assunto que tem produzido uma bibliografia imensamente rica nas últimas décadas, mas quando se fala de fascismo no Brasil, o uso que se dá ao termo não tem absolutamente nada a ver com isso. Ao contrário, o uso expressa antes a total ignorância do que se diz a respeito no resto do mundo. É uma coisa muito impressionante. A ignorância brasileira é um negócio, bicho, que chegou ao ponto do indescritível. Eu não consigo descrevê-la mais, porque já baixou, tá no nível abaixo do humano, tá no sub-humano já. Isso quer dizer assim, todo o debate que se dá nas nossas universidades, no nosso Congresso, na nossa mídia, está num nível sub-humano. Por quê? Porque não alcança o nível da conversação que se trava a respeito no resto do mundo. Nós não estamos acompanhando a humanidade, vocês estão entendendo? Quer dizer, existe um mundo no qual vivem os seres humanos e um outro mundo especial, que é o mundo brasileiro. Quando eu criei o título daquela minha coleção, né, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Existe o planeta Terra, onde está todo mundo, onde estou eu, inclusive, e existe um outro planeta chamado Brasil, onde só tem as pessoas que estão lá dentro e que ignoram tudo o que se passa em volta. É uma coisa muitíssimo impressionante. Por exemplo, você vê que no Brasil surgiu uma corrente duguinista, não é isso? Então os caras acham que são duguinistas. Eu digo, muito bem, para você saber o que é o pensamento Duguin, você precisa estar informado das seguintes coisas. Primeiro, você tem que ter lido pelo menos um livro de um sujeito chamado Halford Mackinder, que é o cara que concebeu a teoria da guerra entre potências terrestres e potências marítimas, lá por volta de 1910, uma coisa assim. É um homem de uma inteligência extraordinária, um geopolítico, em primeiríssima ordem. Eu não sei se a teoria dele está certa ou errada, me parece que está errada, mas de qualquer modo é sugestiva. Essa é a primeira coisa que você precisaria ler. Segundo, você precisa ler todos os teóricos do nacionalismo russo, do patriotismo russo, do fim do século XIX e começo do XX, inclusive Vladimir Solovyov. Certo? Que tudo isto, vamos dizer, o Duguin se alimentou de tudo isso, né? Em terceiro lugar, você precisa ler a obra inteira do René Guénon e do Jules Evola, o que já é um problema por si mesmo. E quarto, você precisa ler as obras do Heidegger. E, fim, você precisaria ler toda a bibliografia da chamada Nouvelle Droite, Nova Direita Francesa. Aí você tem o universo do Duguin. Existe alguém no Brasil, existe alguém na Universidade Brasileira, existe alguém na alta oficialidade das Forças Armadas, existe alguém no Congresso Nacional que domina essa bibliografia? Não. Tem um sujeito no Brasil que domina essa bibliografia, sou eu. Porque eu estou lendo esta merda, vai fazer 40 anos. Então, ao longo de 40 anos, eu fui adquirindo o repertório suficiente para eu mais ou menos entender o que o Duguin está falando. Claro que, depois do meu debate com o Duguin, ele aprendeu muita coisa, tem umas novidades, e sobretudo do diálogo dele com a nova direita francesa, saíram novas ideias que estão sendo tratadas aí, vamos dizer, em dois livros que eu vou mostrar aqui para vocês. Epa. O primeiro é esse aqui. Duguin Against Duguin, Charles Upton. Charles Upton é um representante do pensamento tradicionalista guénoniano, chouoniano, assim, estricto senso. Né? E ele examina e critica o pensamento de Duguin sob este aspecto. E tem este outro livro, The American Empire Should Be Destroyed, do James Heiser, que é um bispo da Igreja Luterana, que examina então o Duguin do ponto de vista cristão, mas ele conhece o pensamento do Duguin para caramba, um dos caras assim, todas as sutilezas que os demais críticos do Dugin não pegam, ele pegou tudo, tudo, tudo, tudo. Inclusive defendendo o Dugin de acusações erradas, feitas por pessoas que não conhecem a obra dele suficientemente. Tem algumas coisas que hoje no debate eu corrigiria se eu tivesse lido esse livro, mas eu não podia. Por quê? Porque na época do debate, que foi 2011, ele ainda não havia publicado a sua quarta teoria política, que é o livro talvez mais importante dele. O pensamento dele estava em formação, então eu critiquei até o que existia naquele momento. Não podia adivinhar o que viria depois. Mas se fosse hoje, eu corrigiria vários pontos. Então, isso aí, eu estou falando só de um elemento que existe no debate político internacional, que é o pensamento duguiniano e eurasiano. Eu estou falando só disso. Este conjunto é totalmente desconhecido no Brasil. Não tem uma pessoa que entenda, pelo menos, o trabalho que ele teria que ter para adquirir conhecimento desse. Quer dizer, uma pessoa, não há uma pessoa que possua o mapa da ignorância do duguinismo. Ou seja, mapa da ignorância é aquilo que você precisaria saber para entender melhor aquilo que você já sabe. Então, mapa da ignorância. Deixa eu ver os itens do duguinismo que eu precisaria conhecer para entender alguma coisa do que eu já sei a respeito. Eu não conheço uma pessoa que tenha esse mapa da ignorância do Dugin. Todos os ministros, todos os altos oficiais das Forças Armadas, todo o pessoal da Escola Superior de Guerra, todo o pessoal da ABIN, todo o pessoal da universidade inteira, todo o pessoal da mídia inteira, são um bando de analfabetos. Eu não estou brincando, gente, eu não estou exagerando. Isso não é força de expressão, isso é uma afirmação material. E hoje eu vou lhes dar um exemplo de até onde pode ir a ignorância dos assuntos nas altas esferas das pessoas que opinam a respeito. É um negócio assim, assombroso, né? Eu não estou exagerando, não estou falando mal de ninguém, eu estou apenas descrevendo um estado de coisas. Então, como exemplo disto, eu peguei uma entrevista dada em 2018 pelo general Sérgio Etchegoyen, que era então o chefe do gabinete da segurança institucional, mesmo cargo que veio depois do general Heleno. E ele então estava se pronunciando sobre os efeitos da eleição do Bolsonaro, etc, etc. E ele diz aqui algumas coisas que param um homem da posição dele, mostram assim, uma ignorância que chega a ser criminosa. Um homem dessa posição não pode ignorar essas coisas a esse ponto. E se ele ignora isso, ele não pode dar entrevistas, ele não pode falar em público, ele pode, no máximo, se fechar no banheiro e pensar sozinho aquelas besteiras que ele está pensando. Se ele não contar para ninguém, está tudo bem, pense sozinho, não conte para ninguém. Isso é o máximo de direito que ele tem. Agora, ele falar em público, ele falar isso para a família dele já seria absurdo. Agora, falar na rua, pior ainda. Agora, falar para um órgão de mídia é um escândalo monstruoso. Eu vou ler aqui para vocês. Diz que, desde 1979, desde a revogação dos últimos atos institucionais de exceção, o Brasil está absolutamente livre para o exercício de todas as tendências do espectro político. Ou seja, antes havia uma limitação, certas tomadas de posição ideológica eram proibidas, eram reprimidas, né? Eram perseguidas, e a partir daí liberou geral, está todo mundo em igualdade de condições. Então, a frase tem dois pedaços, uma de antes e outra de depois. As duas são falsas. As duas são absolutamente falsas. Se você pegar o regime militar, o que é que o regime militar, com todos os seus atos de exceção, fez contra a ideologia comunista? Resposta, nada. Absolutamente nada. O período do governo militar foi, conforme demonstrou uma pesquisa feita na Câmara Brasileira do Livro pelo falecido embaixador Meira Pena, foi a época de maior progresso da indústria do livro esquerdista no Brasil. Maior progresso e maior sucesso. Você encontrava esses livros comunistas, até livros sobre técnica de guerrilha, você encontrava em tudo quanto é livraria, fazendo um sucesso engraçado, e eram livros de leitura obrigatória em todas as universidades. O que que o governo fez contra isso? Absolutamente nada. Ele publicou algum livro contra isso? Nada. Nada, nada, nada. Quem publicou alguma coisa? Eu lembro que foi o... Durante o governo Geisel, visitou o Brasil o pastor Richard Wurmbrand, que era um pastor luterano, romeno, que esteve 16 anos numa cadeia comunista, sofreu toda a sorte de tortura, O corpo dele foi examinado por uma junta médica na ONU e se comprovou a existência de torturas que ele sofreu durante anos. E ele veio e fez um discurso lá no Rio Grande do Sul, e isso foi toda a propaganda anticomunista que foi feita ao longo de 20 anos de ditadura militar. Isso foi tudo. Eles não fizeram uma porra de um filminho anticomunista, não fizeram uma novelinha anticomunista, não imprimiram um livrinho anticomunista. Mas eles perseguiram a guerrilha. Por quê? A guerrilha ameaçava o quê? A guerrilha ameaçava implantar o comunismo do Brasil? Não, nenhum país do mundo, o comunismo foi implantado por uma guerrilha. Né? Guerrilha é um instrumento dentro de uma estratégia política maior. Não é isto? Então, reprimiram a guerrilha, mas não a estratégia política maior. Então, reprimiram o uso de um instrumento, porque esse instrumento punha em risco a autoridade das próprias Forças Armadas. Então, as Forças Armadas não defenderam o Brasil contra o comunismo, defenderam elas mesmas contra um poder armado que disputava a sua autoridade. Isso elas fizeram. Cuidaram muito bem de si mesmas e entregaram o país para os comunistas fazerem o que quiserem. Isso fizeram, eu já mostrei, já contei aqui para vocês a história do Enio Silveira, que na semana dele morrer, falou para mim, para a Estela, está aqui, ela é minha testemunha. Ele disse: a minha editora, durante o governo militar, sobreviveu graças à ajuda do governo. Então, de vez em quando, chamava o Enio Silveira, deixava ele 2 dias na cana, saía da cana, ele ia para Brasília pedir dinheiro para o general Gouberi, o general Gouberi dava. Então, a maior editora comunista do país sobreviveu com a ajuda do governo. Cinema comunista sobreviveu e progrediu naqueles anos. As universidades foram totalmente dominadas pelos comunistas. A mídia inteira foi dominada por comunistas, não tinha um único jornal dirigido por um sujeito de direita, nenhum único. É? Muito menos os canais de TV, TV cultural estatal, todos sob a direção de comunistas. É? Então, eles dominaram tudo sob os olhos complacentes dos militares. Agora, tem algo que os militares fizeram na guerra ideológica. Por exemplo, a revista Convívio, que era a revista órgão intelectual da direita, a Convívio foi totalmente excluída do rol de publicações acadêmicas que entram, cujos trabalhos podem entrar nos currículos acadêmicos. Ou seja, trabalhos publicados na Convívio, até hoje, não valem como currículo universitário no Brasil. Foi a única revista acadêmica que foi discriminada, a revista direita. Né? Agora, publiquei na revista Teoria e Debate, que é a revista comunista da USP. Ah, isso vale. Publiquei na revista Brasiliense, que é a revista da editora comunista do Caio Prado. Isso vale. Publiquei na revista Civilização Brasileira, que era do comunista Enio Silveira. Ah, isso vale. Agora, publiquei na Convívio. Ah, isso não vale. Então, isso significa o seguinte, que os militares não permitiam que houvesse nenhuma política, nenhuma luta ideológica de direita, em hipótese alguma. Porque diziam: nós não somos de direita, nós somos pragmáticos. A palavra pragmatismo é uma das palavras mais abusadas nesse país, porque você pega qualquer um desses imbecis, economistas, generais, etc., que dizem: nós somos pragmáticos. Ah, me conta um pouco da história do pragmatismo. Quem são os grandes autores pragmáticos em que você se inspirou? Eles não sabem nada, absolutamente nada, né? Quem escreveu um belo livro a respeito do pragmatismo foi o Kolakowski, o filósofo polonês. Está lá um resuminho. Lê lá, você vai entender a complexidade do pensamento pragmático, que não tem merda nenhuma com o que esses caras chamam de pragmático. Né? Ele diz: pragmático é você sobrepor os interesses econômicos mais óbvios e evidentes, e vamos dizer, mais imediatistas, a qualquer outra consideração. Isso não tem nada a ver com o pragmatismo. Absolutamente nada. Eles estão usando um termo que eles desconhecem. Assim como o positivismo também desconhece. Então, isso significa que antes de 1979 não houve perseguição nenhuma à luta ideológica comunista. Nada, zero. E depois de saídos de vigência os atos institucionais de exceção, houve menos ainda. Não perseguiram comunistas antes e muito menos perseguiram depois. E por outro lado, vimos que havia perseguição antes e continua havendo depois até hoje, é? Você vê aqui, diz o Etchegoyen. O Bolsonaro, elegemos um presidente que tem uma posição diferente do governo que estava anteriormente. É legítimo, é democrático, muito bem. ele vai governar. Ah, se ele é um fascista, um pervertido, se for isso, a sociedade tira ele no dia seguinte. O Brasil não tem lugar para isso. Ou seja, ele é um fascista, em qual sentido a palavra fascista? No sentido elástico, totalmente impreciso e deformado que tem na mídia? Ah, se chamar ele de fascista nesse sentido, ele será retirado do poder. E se ele for comunista, ele será retirado? Você quer a maior prova de que o Lula é comunista? O Lula foi não apenas comunista, como foi o fundador e dirigente máximo da maior organização comunista que já existiu no continente. Né? Se provarem que o Bolsonaro é fascista nesse sentido elástico e imbecil, tiramos ele no dia seguinte, e é justo que tire. Ele está subentendendo que as Forças Armadas apoiariam a retirada. Né? E o Lula? Fica comprovado que ele é o chefe da maior organização comunista do continente e ninguém mexe com ele. Né? Agora, depois de 1979, o Brasil está absolutamente livre para o exercício de todas as tendências do espectro político. Absolutamente livre? Hã? Peraí. Para haver a liberdade do exercício de uma certa posição política, basta que não haja um entrave legal para isto? Ou é preciso algo mais? Hã? Ou é preciso que haja o domínio dos instrumentos? Dos canais de difusão? Então vamos ver os canais de difusão. Mostre-me, senhor Etchegoyen, uma tese anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira nesses anos depois de 1979. Não tem nenhuma. O anticomunismo foi 100% proibido em todas as universidades brasileiras. O anticomunismo foi proibido em toda a mídia brasileira. Você pode, o máximo que se permite é você não ser muito comunista. Você ser um tucano, por exemplo. Então, nós não aceitamos esse desrespeito aos direitos humanos na China, e pronto, você fala um pouco de direitos humanos, anticomunismo, não, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Então, não há anticomunismo nas universidades, não há anticomunismo na mídia, né? Existe anticomunismo no sistema judiciário, também não. Então, que história é essa? O Brasil está livre para o exercício de todas as tendências do aspecto político? Não, ele está livre para o exercício daquelas correntes políticas que o governo militar também não perseguiu. E que continuam perseguindo até hoje. Agora, será que esse homem não sabe do que eu estou dizendo? Ele é burro ou ele é desonesto? Ele é burro ou é mentiroso? Eu não sei, talvez uma mistura das duas coisas. Eu não posso acusá-lo nem de uma coisa nem da outra, mas também não posso absolvê-lo totalmente dessas duas acusações. Ele nos deve uma explicação. Ele não vai dar explicação nunca, porque você sabe como é que o general faz? Quando você pega ele assim, de calça na mão, ele se faz de superior. Ah, eu sou um general do exército de Caxias, não vou me rebaixar a discutir com esse astrólogo que fala palavrões. É assim, gente. É só pose. Hã? E nós estamos permitindo que gente que é feita só de pose governe este país, meu Deus do céu. Como é possível? Hã? Por exemplo, o pessoal que está fazendo aí uma CPI contra fake news, eu digo, quem armou a maior fake news no Brasil? Eu lhes digo, o alto comando das Forças Armadas. Criou uma fake news contra mim. Hã? Uma fake news, a mais brutal que já houve. Onde fizeram manifestações de desagravo ao general Vilas Boas, que teria sido brutalmente ofendido por mim. Numa resposta que eu jamais escrevi a ele. Ele escreveu umas coisas mal criadas contra mim, eu respondi nada, absolutamente nada. Eu reclamei apenas que esses mesmos generais, em vez de lutar como homens, se escondessem por trás de um comandante que naquele momento estava doente, preso numa cadeira de rodas, sem poder mover nem as mãos. E eles o usaram como escudo. Eu achei isso um desrespeito. Eles o desrespeitaram e daí fizeram manifestações de desagravo. Eles mesmo que fizeram desrespeito, fizeram manifestações de desagravo, defendendo o general contra o malvado Olavo de Carvalho. Isto foi uma farsa. Hã? Quem criou isso? O alto comando das Forças Armadas, junto com a mídia inteira. Isso foi uma operação de fake news da história do Brasil. Nada se compara a isso. Alguém foi chamado na tal da CPMI para... E quem foi que inventou aquela história de desagravo? Quem foi que inventou de defender o general contra uma ofensa que ninguém lhe havia feito? Quem inventou isso? Foi o Santos Cruz? Foi o general Sequeira? Foi o jornal Globo? Foi quem? Essa CPMI não quer saber disso aí. Ela quer esconder isso aí. Por quê? Ela passou vergonha. Todo mundo percebeu que era uma farsa. Então não se fala mais disso. Está entendendo? Se alguém no Brasil pode falar de fake news, sou eu. Porque eu fui o maior objeto de fake news. Agora mesmo, acaba de sair pelo Diário do Cu do Mundo uma história de que o jornal que nós estamos para lançar, o Brasil Sem Medo, está registrado em nome do Carlos Nadalim, que é o funcionário público. O Carlos Nadalim não tem nada a ver com a história. É? Absolutamente nada. Isso é totalmente, 100% falso. É? Mas já publicaram, né? E já está circulando o Diário do Cu do Mundo. Tem muita gente levando isso a sério. Também saiu outro dia uma foto da Leila, do lado de um cara que diz, esta moça aqui é uma prostituta que eu conheci aqui no Reino Unido. É assim que os caras combatem o Olavo de Carvalho. É assim que a esquerda e os generais e os isentões, os porta-vozes da mamilosfera discutem comigo, porque eles não podem acompanhar a minha argumentação. Eles não sabem do que eu estou falando. Nenhum deles. Gente, não há um professor universitário esquerdista no Brasil capaz de acompanhar o que eu estou dizendo. O que os caras falam já mostra a estupidez, a burrice e a incapacidade total. E a sensação de inferioridade intelectual, eles não suportam. Então, para se vingar, alguém fala, espalha fofoca, espalha mentirinha. Quer dizer, combate no mais baixo nível, nível assim que deixaria uma fofoqueira de bordel com vergonha. Vocês todos, vocês estão abaixo do nível de fofoqueira de bordel, porra. Inventar história como essa do desagravo, ou história como essa do Brasil Sem Medo, é muito baixo, é muito feio. Vocês todos, não interessa se você é da esquerda ou da direita, são todos assim, meu Deus do céu. O problema brasileiro não é uma disputa ideológica, bicho. O problema é assim, num país inteiro que desistiu de acompanhar o curso das coisas na realidade e preferiu viver de mentirinha. Mentirinhas autolisonjeiras. Quando um cara chega e diz, não, a esquerda está liquidada, o Lula acabou, isso é mentirinha. Como a esquerda está liquidada? A esquerda está tomando conta do continente inteiro. Né? Ela não tem força eleitoral, mas, peraí, ela não tem força física? Né? Você vê, o pessoal da direita, o pessoal conservador, não é capaz de fazer uma manifestação popular para invadir um órgão público e dar umas bofetadas nos cartões lá, mas a esquerda tem. A esquerda tem uma bravura física que a direita não tem. Elas têm iniciativa física que a direita não tem. Então, a guerra não está ganha de jeito nenhum. A guerra está em perigo, gente. Né? Então, veja, a força que esse pessoal tem no Supremo Tribunal Federal. Ora, dentro do Supremo Federal, existe algum juiz que a população respeite? Não tem nenhum. A população brasileira inteira despreza esses camaradas. Né? Só não cospe na cara deles porque eles não mostram a cara em público. Vivem escondidinhos, né? E fazem muito bem. Então, eles não têm o respeito da população, mas eles ainda têm os cargos para os quais foram nomeados. E tem as canetinhas que dá para assinar as sentenças. Né? O pessoal do Congresso, você acha que esses mamilocratas que estão lá inventando história de gabinete do ódio, quando eles mesmos são o gabinete do ódio, e a invasão do Brasil paralelo prova isso, eles são os milicianos, eles mesmos, esses mesmos deputados e senadores que estão lá, cada um deles é um miliciano, cada um deles está ligado a uma operação de controle da internet, com muito dinheiro público que foi gasto para isso, eles sabem disso, e por isso mesmo eles têm que fazer de conta que são os outros que estão fazendo, e quem está recebendo dinheiro público sou eu, é o Bernardo Kister, né? É o Alberto Silva, quando não estão recebendo é dinheiro nenhum, que é a Bárbara, que é a Paula Marisa, nós não estamos recebendo dinheiro nenhum de ninguém, porra. Nós estamos apenas dando a nossa opinião. Eu pago do meu bolso tudo o que eu ponho aqui na internet. Preste atenção, meus vídeos não estão sequer monetizados. Eu faço questão de não monetizar. Isso é um serviço público que eu presto, de graça, custeando do meu bolso. Quando eu dou o meu curso, eu dou o curso de filosofia mais barato do universo. E assim tem um monte de gente lá com bolsa de estudo, ou não tem. Né? Então, que dinheiro público eu estou levando? Né? Agora vem essa mulher, essa. A Pepa. Né? O que você sabe? Está inventando coisa. Bota lá um post falso que ela achou numa sessão do Facebook que não é minha, que eu nem sei de quem é, e atribui a mim, como fez o outro, a outra Pepa, o Pepa Fruta. Né? Quer dizer, por que eu tenho que me rebaixar para discutir com esse tipo de gente? Né? Gente às quais eu dei uma ajudinha por caridade. Né? Mas no Brasil, aí você presta favor a um cara, você adquire uma dívida para com ele. E daí vem o Fruta dizendo, o Olavo Carvalho me pediu 3 vídeos pornô. Eu não pedi, primeiro, não pedi vídeo nenhum, foi você que mandou porque quis. Segundo, no vídeo você aparece vestido de homem falando bem de mim. Isso é pornográfico? Eu acho que é. Então, nesse ponto, tem razão. Os seus vídeos são pornográficos. Ainda que você apareça vestido de homem falando grosso. Sem mostrar esse pinto artificial que você pendurou. Não mostrou nada. Né? Só falou, mostrou a cara e está até falando bem de mim. Pode ter uma coisa mais pornográfica? Eu acho que não. Então, daí aparece esse o Verdevaldo inventando a história de que eu sou antissemita. Digo, meu filho, está aqui a placa da associação sionista, né, me cumprimentando por apoio dado ao movimento judaico sionista internacional. Isso é o que eles acham, mas daí vem o Verdevaldo. Disseram que o Verdevaldo é judeu, não tenho a menor ideia, nem sabia disso. Né? E na verdade pouco me interessa. É? Mentira é mentira, pouco importa de onde saiu. Vi esse Verdevaldo inventando essa história idiota, que daí já veio uma associação sionista, graças a Deus, me defender, outros autores judeus também me defendendo. Claro, eles sabem que eu estou a favor de Israel, vai fazer 20 anos. Né? Agora, ele defendeu a Inquisição, falando, eu defendi? Não, meu filho, o que eu fiz foi divulgar as atas de um congresso L'Inquisizione realizado em Roma no tempo do João Paulo II, onde foram convocados historiadores de todas as áreas e de todas as religiões, católico, protestante, ateu, judeu, muçulmano, os maiores especialistas no assunto. E ali mostra várias coisas que o pessoal não sabe. Primeiro, as tais máquinas de tortura da Inquisição jamais existiram. É? Segundo, a Inquisição matou milhões de pessoas. Não. Total de pessoas condenadas pela Inquisição em 20 países ao longo de 400 anos foi 20 mil. Divide e você vai ver que qualquer democracia moderna condenou mais gente à morte do que a Inquisição. Não é isso? E quarto, perseguição às bruxas. Bom, a partir de 1200 e pouco, a Inquisição simplesmente não aceitava mais processo de bruxaria. Quem se notabilizou no Congresso perseguição às bruxas foi a Igreja Protestante na Alemanha e nos Estados Unidos. Perseguição à bruxa foi aqui. Não foi na Itália, não foi em Roma. Em Roma nenhuma bruxa foi perseguida jamais. Então, essas coisas. Bom, mas isso aí é resultado de pesquisa histórica. É? São fatos históricos. Né? Então, isso quer dizer que você. Quando você diz que a Inquisição não fez esses crimes, eles entendem o seguinte: você está defendendo os crimes da Inquisição. É o mesmo truque que usaram contra o Bolsonaro. Quando ele diz que o amigo dele não foi culpado de crime de tortura, dizem que ele está defendendo a tortura. Ou seja, o exercício do direito de defesa torna você cúmplice do crime. Isso faz parte, vamos dizer, da retórica comunista, vai fazer um século que eles usam isso. E quem usa isso? Toda a mídia brasileira. A mídia brasileira é 100% cúmplice do comunismo, 100% cúmplice do genocídio, 100% cúmplice de todas as campanhas de assassinato e reputação que houve nesse país, 100% cúmplice da roubalheira petista. Né? Agora, deixaram que essas empresas e essas entidades adquirissem um poder extraordinário. Daí sobe o governo Bolsonaro. O que, que ele faz? Mete toda essa gente na cadeia na primeira semana, como eu aconselhava. Olha, tudo isso que eles estão fazendo é contra a lei. Você não precisa fazer um AI-5, você não precisa implantar uma ditadura, é só você cumprir a lei existente. Por exemplo, partidos filiados a organismos internacionais e partidos que têm milícia armada não podem funcionar no Brasil. Então vai lá fechar esses partidos e caçar os direitos políticos dos seus dirigentes. Isso tinha que ter sido feito na primeira semana. Daí vem algum sabereta, provavelmente algum general, fala, não vamos radicalizar, vamos ser pragmáticos, vamos cuidar da economia. Tá certo? Enquanto isso, o poder desse comunista aumentando. Amanhã depois eles fuziram o mesmo general. Né? Ele falou, que ingratidão, vocês fuzilaram o general que eles protegeu. Mas é sempre assim, gente. Então, veja, o ponto de inconsciência que a discussão, debate nacional chegou, é uma coisa que já passou do nível do descritivo. Eu não tenho mais como descrever isso aí. Eu descrevia isso no tempo do imbecil coletivo, mas agora já passou. Porque o imbecil coletivo naquela época era assim, era uma coletividade de pessoas de inteligência normal até superior que se reúne para imbecilizar-se umas das outras. Isso naquele tempo, 20 anos atrás. Agora já estão imbecilizadas. Né? Agora são é uma coletividade de imbecis individuais incuráveis. Todos eles. Se você pegar o Congresso Nacional, talvez tenha dois ou três que não são. Pega a alta oficialidade das Forças Armadas, talvez tenha dois ou três que não são. Mas, em geral, está no nível desse homem aqui. E eu vou discutir com essa gente. Falo, não pode discutir. Eles inventam as minhas ideias de acordo com a baixeza da sua mente. Me atribui as ideias idiotas que eles têm na cabeça. E com elas eles discutem. É isso que os caras estão fazendo. É isso que todo mundo está fazendo. Então eu digo, olha, meus filhos, vocês não merecem, vamos dizer, uma resposta. No máximo que eu posso fazer é contar para os outros o que vocês estão fazendo. Que é o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Não estou discutindo com general nenhum, não estou discutindo com professor nenhum, não estou discutindo com parlamentar nenhum, estou só contando o que vocês fazem. Contando para pessoas que não são nem generais, nem políticos, nem professores, nem coisa nenhuma, e que estão inocentes dessa desgraça toda que vocês estão fazendo. Tá bom? Vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui tem a primeira pergunta, Marcos Herkenhoff. Mesmo que vários seus adeptos afirmem que não possuem ideologia, o conservadorismo também é uma ideologia? Sem sombra de dúvida, mas como acontece em tudo quando se trata da palavra ideologia, você tem uma ambiguidade e uma confusão a esse respeito. Em princípio, uma ideologia é sempre um modelo inteiro de sociedade. de modo que aquele que se apresenta como porta-voz de uma ideologia ou porta-voz de uma política decorrente de uma ideologia, ele tem que mostrar uma coerência, ele tem que ter uma imagem integral. O que que você quer, por exemplo? Ah, queremos aqui uma sociedade cristã, quer dizer, uma sociedade regida pela moral cristã, ou queremos uma sociedade liberal, assim, movida pelos princípios, sei lá, da Constituição Americana, ou do princípio de John Locke, coisa assim. Ou queremos uma sociedade socialista, assim, assim, assim. Então você tem uma imagem integral da sociedade que reflete, então, uma visão integral, não é isso? E que, de certo modo, se personifica numa determinada política. Só nesse sentido você pode falar de uma ideologia. A simples defesa de pontos específicos dessa ou daquela política não basta para formar um discurso ideológico. Isso me parece o óbvio. Quer dizer, você pode, sem aderir a uma ideologia, apoiar alguns pontos específicos dela, que sejam, por coincidência, defendidos por ela também. Então, por exemplo, você pode ser a favor, digamos, de uma legislação trabalhista, que é uma ideia que surge com a ideologia fascista, sem você aderir ao conjunto da ideologia fascista. Isso é perfeitamente possível. E você vai ver que no Brasil, muitos políticos que de fascista não tinham nada, foram favoráveis à legislação trabalhista. Tá certo? Outros podem ser contra essa ideologia sem se referir à origem fascista dela também. De maneira que esses pontos específicos de política não bastam para compor uma ideologia. Não é isso? Então, também fica claro por isso que você só pode classificar, vamos dizer, um autor dentro de uma certa ideologia se o conjunto que ele diz tem uma coerência profunda com aquele modelo ideológico. Não é isso? O que me parece, por exemplo, no meu caso, me parece impossível me classificar dentro de uma ideologia. Eu já defendi vários pontos que tiro da ideologia conservadora, da liberal, da cristã, até da fascista, até da comunista, tiro um pedaço daqui, um pedaço dali, conforme me pareça certo no momento. Quer dizer, eu não tenho uma proposta de sociedade. Isso é muito importante. Se não há uma proposta de sociedade, não há uma ideologia. Tá certo? Você está participando simplesmente do debate político sem personificar uma ideologia específica. Ou até ideologia nenhuma. Mas é evidente que aqueles que estão 100% comprometidos com uma luta ideológica, por exemplo, o pessoal do PT, do PSOL, etc., é claro que eles, a vida deles é a luta por uma ideologia, não é isso? Esses vão naturalmente tentar ver naqueles que eles consideram seus adversários uma ideologia oposta. É só o que eles podem fazer. Não é isso? E como eles desconhecem de fato as outras ideologias, é a única que eles se consegue imaginar, é uma coisa que eles chamam de fascismo, que não tem absolutamente nada a ver com o fascismo italiano, nem com o alemão, nem coisa nenhuma, que é um fascismo de invenção deles. Tá certo? Então, evidentemente, o inimigo só pode ser fascista. Então, no Brasil, criou-se uma situação muito estranha. Por exemplo, se você, na guerra do Iraque, você é a favor dos Estados Unidos, é prova de que você é fascista. Mas, embora o regime iraquiano se parecesse muito mais com o fascismo do que qualquer outra coisa. E assim por diante. Também, você vê, o Lula se dizia um herdeiro ideológico do Getúlio Vargas, que era um sujeito evidentemente fascista, e nunca ninguém o chamou de fascista por causa disso. Mas isso são características do debate nacional, né, onde as palavras são usadas apenas como, vamos dizer, posturas teatrais de momento. Tá certo? Não tem nada a ver com o debate ideológico, político, substantivo, internacional. Nada, absolutamente nada. Eu dei o exemplo para vocês do negócio do Dugin. Vocês pegam, por exemplo, o que eu escrevi naquele artigo Estudar Antes de Falar. Né? Que eu dava assim, o roteiro do que você precisa estudar para você falar de marxismo. Né? Quantas pessoas seguiram aquele roteiro? Nem os chamados intelectuais de esquerda fizeram isso. Né? Eu tenho certeza que eu li muito mais teóricos marxistas do que o Vladimir Safatle leu, ou a Marlene Chaui, para não falar do Lula e do Ciro Gomes e do desse outro menino. Tá certo? Então, isso quer dizer, quando eles falam de marxismo, a coisa é insubstantiva. É apenas, vamos dizer, uma aparência momentânea. É um conjunto de sentimentos que a palavra evoca sem ter relação com o objeto a que se refere. Então, o que eu chamei a palavra gatilho. A palavra gatilho é a palavra que ela provoca imediatamente um sentimento, mas que não tem nada a ver com o objeto que a palavra significa. Quer dizer, não tem um referente externo, né? Evidentemente, um significado. O significado é puramente verbal, né? Então, a palavra ideologia é usada no Brasil especialmente como uma ferramenta de debate ideológico. A palavra mesmo, ideologia. Um dos juristas diz, não, nós somos pragmáticos e não ideológicos. Claro que isso é uma postura ideológica em favor de uma determinada política que quer aparecer como se fosse uma coisa científica, portanto, superior a debate ideológico. Isso é uma palhaçada, evidentemente, é ridículo, é grotesco, né? Mesmo porque, se você pegar, por exemplo, todo o pragmatismo, leiam um livro do Kolakowski sobre o pragmatismo, e depois leiam como os marxistas analisam o pragmatismo. Marxistas sempre souberam que pragmatismo é ideologia. Não tem a menor possibilidade de discussão, é uma ideologia burguesa, uma ideologia pró-capitalista. Né? Então, por exemplo, a obra inteira do Weber, ela não é pragmatista, ela é positivista, tá certo? Mas os marxistas sempre souberam, e pelo menos acharam, que isso é uma ideologia burguesa. O Gramsci recomendava a leitura dos pragmatistas? Sim, o Gramsci recomendava a leitura dos pragmatistas como protótipo, modelo do pensamento burguês. É isso? Agora, no Brasil, o cara que usa a palavra pragmatista ou positivista não tem a menor ideia do que ele está dizendo. Então, ele usa como emblema do que fosse puramente científico. É isso? Então, a ideia mesma de existir uma ciência sem contaminação ideológica é, para um marxista, totalmente absurdo. Até a ciência física e a biologia, segundo o marxista, estão contaminados de elementos ideológicos. E, na verdade, estão. O que não quer dizer que o conteúdo dessa ciência, conteúdo tético, afirmativo dessa ciência, seja apenas um discurso ideológico, claro que não é, mas que tem uma ramificação e tem uma raiz ideológica, tudo no mundo tem, que qualquer ideia pode ser usada em favor de qualquer movimento político que você queira. Então, ela adquire um sentido ideológico naquele momento. Então, essa é uma das questões, mas se você dedicar alguns anos ao estudo dessa questão, você vai entender muita coisa. Não é isso? Então, veja, as próprias análises que o Gramsci faz dos componentes, né? Por exemplo, componente positivista, o Gramsci analisa. Ele analisa a ideologia fordista, né? Que é a ideologia da indústria, como é que se diz, da linha de produção, etc. Ele analisa isso. O senhor está lá estudando engenharia de produção, né? E daí o senhor diz, tudo que você está fazendo é ideologia. Ele vai pensar, não, de maneira alguma, isso é apenas a otimização do processo de produção. Mas tudo tem uma implicação com a ideologia. A ideologia é dessas coisas que está presente em tudo. Auto-cerco, qualquer padaria para ele já é. Claro, auto-cerco, claro. Uma padaria é um órgão da ideologia burguesa. E assim por diante. Tudo pode ser visto, tudo nessa questão tem uma significação dupla. E você tem que aprender a lidar com essa dualidade. O negócio é ideológico sobre certo aspecto, não é sobre outro aspecto. Né? Olha, a essência da razão se reúne na palavra distinguir. Distinguir é tudo na vida. Né? Distinguir e não misturar. Né? Como dizia o Mário Ferreira dos Santos, tudo começa com uma síntese inicial confusa, que depois você analisa, desdobra suas partes e cria depois uma síntese distinta, né? Com as suas partes devidamente distinguidas. Isto é tudo. Né? Samuel Costa Santos, gostaria que o senhor me ajudasse com a seguinte questão. O brasileiro já nasce com uma inveja mórbida ou adquire com o tempo? Não, este é um problema sério. É isso? Eu acho que nascer invejoso é difícil. Pode haver uma espécie de caracterologia do invejoso, é possível. Tá certo? Mas que haja um determinante genético da inveja, eu acho meio difícil. Eu não saberia responder sobre esse aspecto. Mas que você é ensinado a ser invejoso, no Brasil, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso é um dos componentes fundamentais da cultura brasileira, né? Quer dizer, você falar mal de quem teve mais sorte do que você. É uma maneira de você explicar o seu fracasso. É uma busca de alívio pelo seu fracasso. A sociedade brasileira não é uma sociedade feita para o ser humano dar certo. Isto é uma coisa assim que me chocou aqui nos Estados Unidos. Ver como, se você explica uma ideia que você tem, todo mundo torce para você dar certo naquilo. E no Brasil não, todo mundo torce para dar errado. Eu nunca tive uma única ideia nesta porca vida que todo mundo não dissesse que ia dar errado. Então, para eu adquirir alguma confiança nas minhas ideias, eu precisava assim, não contar para ninguém, faço tudo em segredo. Porque se eu perguntar, eles vão me deprimir. Então, não pergunto, nem para parente, né? Então, isso é um elemento constante da cultura nacional. Quer dizer que é a cultura dos caranguejos dentro do balde. O caranguejo quer sair, o outro puxa a perna dele. Isto é uma coisa da qual vocês precisam aprender a se livrar. Como é que se livra? Não peça opinião de quem você acha que vai te deprimir. Só peça a opinião de quem está a seu favor. Opinião contra, não peça. Daí ele continuou, pergunto isso porque ao observar um modo pelo qual intelectuais, professores e até religiosos reagem à sua obra. Mas é claro, se eu estou falando para você, o que, que você precisa ler, estudar, para você entender as ideias do Dugin, e o que você precisaria ler para entender o conjunto que se chama de marxismo, ou o que você precisa ler para entender o que é liberalismo, você faz uma lista, vamos dizer, da bibliografia liberal, né? Eu estou em contato com essa porcaria há mais de 30 anos, quando eu fiz amizade com o Donald Stuart Jr., que foi o fundador do Instituto Liberal. E ele me dava tudo que era negócio liberal para ler. Hayek, von Mises, tudo. Eu vi que aquilo era um saco de gato, que não ia terminar tão cedo. E você conhecer a ideologia liberal seria você conhecer um debate interno. Não é uma fórmula ideológica toda coerente. Não é isso. É outro negócio, né? Então, por exemplo, se você perguntar o Hubbard, né, a diferença entre o Hubbard e o von Mises, é uma diferença imensa. Não é isso? A mulher, como é o nome daquela russa? Ayn Rand. Você pega a Ayn Rand, o que, que ela tem a ver, né, com outros tipos de liberais, com o próprio von Mises? Nada. São universos de diferença. Então, você penetrar no mundo do liberalismo é você penetrar dentro de um debate. Isso aí pode levar vários anos e você vai ganhar muito de você fazer com isso, né? Se você fizer isso. Do mesmo modo, o que é o pensamento conservador? É mais confusão ainda. Porém, você pega um sujeito como o... O filósofo inglês David Hume. David Hume era um conservador porque ele era um cético total. Ele não acreditava no conhecimento do mundo exterior. Então ele dizia, bom, já que nós não conhecemos nada mesmo, é melhor a gente seguir as práticas consagradas. Ou seja, ele não defendia nenhum dos chamados valores tradicionais, ele não acreditava em nada disso. Ele era um conservador apenas por motivo de comodidade, por assim dizer. O que que isso tem a ver, sei lá, com Lord Acton, né? Que é um sujeito que defende o conservadorismo pelo seu lado cristão, essa coisa, não tem nada a ver. Então, o conservadorismo é também uma constelação ideológica muito complicada. Então, cada uma dessas escolas ideológicas, entre aspas, contém uma infinidade de correntes filosóficas dentro dela. Então, nunca é uma coisa fácil de você definir e pegar um emblema e grudar aqui, dizer, eu sou tal coisa. Não é assim. Né? Mas no Brasil, ninguém gosta de pensar as coisas assim. Por quê? Porque a aquisição de uma identidade ideológica é, para a maior parte das pessoas, uma muleta psicológica. É um país de gente insegura. De gente insegura por quê? Porque a sociedade não dá sustentação psicológica para as pessoas. Você nem sabe quais são, vamos dizer, os valores e princípios que você deve seguir. Aqui nos Estados Unidos está tudo muito claro. O que é o certo, o que é errado, o que a pessoa gosta, está tudo muito claro. No Brasil é uma confusão dos demônios. Você nunca sabe se você vai agradar ou não. Então você precisa de um suporte psicológico. E uma autodefinição ideológica totalmente imaginária serve para esse fim. O cara diz, ah, agora eu sou petista. Ah, já melhorou a situação, antes eu não sabia nada a meu respeito, agora eu sei alguma coisa. Eu sou petista, sou fascista, sou bolsonarista, sou lulista, sou, sei lá, dilmista. Qualquer coisa serve, porra. É claro que isso varia de acordo com o rótulo ideológico que está em alta no momento. Depois a coisa muda um pouco, né? Por exemplo, teve uma época que ser bolsonarista era sinal de que você não era ladrão. Né? E depois que o Bolsonaro foi eleito, você não precisa mais disso, porque ele já está eleito, você passa para o lado dos ladrões e acha que você é muito honesto por isso. Bom, Marcos Serkenhoff, mesmo discípulo, uma vez que o pensamento ideológico está impregnado na sociedade, principalmente nas universidades, quais seriam os passos para restaurar o pensamento científico entre os acadêmicos? Muito bem. Entre ideologia e ciência, só existe uma distinção taxativa do ponto de vista da ciência. Quer dizer que não há, materialmente falando, é difícil dizer esse tipo de pensamento é científico, esse tipo de pensamento é meramente ideológico. Essa distinção, quando é apresentada dessa maneira taxativa, ela mesma é um elemento de um discurso ideológico, de uma rotulação ideológica que o indivíduo está tentando parecer mais científico que o outro, para dizer que ele é mais honesto que o outro, mais confiável do que o outro. Então, aí também é apenas um artifício ideológico. Mas se você está realmente interessado, então é bom você saber o seguinte: não é possível você adquirir uma mentalidade científica verdadeira sem você ter uma cultura filosófica suficiente desde o início dos tempos. E se você toma como ciência aquilo que se pratica com esse nome no curso de física ou no curso de biologia, você vai ser um palhaço. Né? Porque tudo isto, todas essas práticas ditas científicas, elas são consagradas dentro de certas estruturas profissionais que defendem uma classe contra os seus concorrentes. Né? Então, nós somos científicos, nós aqui somos os donos da ciência. Por exemplo, esse negócio todo do exame pelos pares. Você publica um artigo, então vem os pares, os seus colegas, e criticam o seu artigo sob vários pontos de vista. Ora, todos nós sabemos que aí existe um jogo de prestígio, existe propina, existe sacanagem, existe circo de amizades, existe um monte. Isso nada tem de científico, absolutamente. Né? Então, se você domina numa certa profissão, né, o círculo dos opinadores, dos leitores críticos de jornais, você domina aquela profissão. Foi assim, por exemplo, que nos Estados Unidos a escola positivista, né, o neopositivista, se tornou dominadora das universidades, tá certo? E ela passou a ter a fama de ser a mais científica de todas. Por quê? Porque ela espalhou mais propina. Foi simples, né? Então, o mundo científico está cheio de sacanagem, gente. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo. Hoje eu acredito. Olha, eu acredito mais em político petista do que em cientista. Né? Porque o que eu já vi de sacanagem, desde o tempo em que eu era editor de revista médica no Brasil, era editor de Atualidades Médicas, que era uma das revistas mais de maior prestígio. E eu via como se produzia aquela porcaria, que era assim, primeiro você arrumava os anúncios, depois você arrumava os médicos para escrever, recomendando aquelas mesmas substâncias cujos anúncios com outros nomes estavam recomendados ali. Pô, eu vi isso acontecer dia após dia, durante anos. Né? Então, isso era, vamos dizer, a imprensa médica mais alto nível. Né? Depois, quando eu li ali na revista, um dos colaboradores da revista que eu mais admirava era o Dr. Carlos da Silva Lacaz, que tinha sido secretário de Saúde em São Paulo, e que tinha escrito um livro deste tamanho, chamado Doenças Iatrogênicas. Doenças Iatrogênicas são doenças criadas pela medicina. Eu li aquele livro e falei, pô, mas medicina é a coisa mais perigosa que tem. Para você controlar a saúde, seria melhor você proibir a profissão médica, porque é tanto erro, mas tem um negócio tão perigoso. Aqui nos Estados Unidos, o número de mortes por doenças iatrogênicas é 1 milhão por ano. Acho que não tem nenhuma doença que mate tanto. Não estou falando contra a profissão médica, mas isso acontece, isso é um simples fato. Então, vamos dizer, a ideia estereotipada da ciência como uma coisa altamente confiável é absurda. Tu não vê um desses representantes, né? Um cara científico, estou discutindo com os, as outras crendices, etc. E ele disse aquilo do, dos terraplanistas. Ah, esses terraplanistas, eles dizem que a ciência é a cultura da dúvida, mas ao mesmo tempo eles querem nos oferecer demonstrações irrefutáveis. Isso é uma desonestidade. Falo, o quê? Mas espera aí, se não existem demonstrações irrefutáveis, como pode existir uma cultura da dúvida? Se você não consegue distinguir o certo do duvidoso, como é que você vai fazer a cultura da dúvida? Portanto, não há nenhuma contradição entre existir a cultura da dúvida e existirem demonstrações irrefutáveis. Né? Qualquer demonstração... Veja, quando você estudar geometria elementar, tem um monte de demonstrações irrefutáveis ali. Se não existisse essa, jamais você poderia saber se uma coisa é certa ou duvidosa. Então, do que esse idiota está falando? Mas era um cara que sempre falava assim, com aquela carinha de... Como é? Risadinhas de deboche, né? E querendo se fazer sofrer, eu falo, é isso, a cultura universitária no Brasil é isso, é esses caras fazendo isso. Quer dizer, não tem humildade, não tem seriedade, não tem... não é capaz de enfrentar uma discussão partindo de uma dúvida comum. Ele não é capaz de entrar na discussão e falar, olha, eu não tenho certeza quanto a esse negócio, vamos ver aqui como é que é. Mas, eu, por exemplo, eu disse isso, por exemplo, o negócio da Terra plana, eu falava, eu não sei o que é, pode ser de um jeito, pode ser do outro. Aquele negócio do darwinismo, né? Uma vez escrevi um artigo dizendo lá, eu sou o único sujeito no mundo, ou pelo menos no Brasil, que não sabe se o darwinismo funciona ou não, porque todo mundo tem uma posição final, só eu que fico em dúvida. Eu leio o darwinista e acho que ele tem razão, eu leio o cara do outro lado também acho que ele tem razão. Será que só eu sou assim, só eu sou anormal? Hã? Desse negócio de terra plana também, todo mundo tem sua certeza, só eu que não tenho. Então eu sou o único imbecil da história. Né? Porque um acha que eu estou de um lado, o outro acha que eu estou do outro. Por quê? Eles não sabem o que é dúvida. Né? Quando eles falam em dúvida, eles querem dizer contestação do outro lado. A gente confunde, né? Refutação com dúvida, meu Deus do céu. Dúvida é você não saber uma coisa. Dúvida, você tem duas hipóteses, você acredita numa e acredita na contrária e não sabe que sair delas. Isso é dúvida, mas ninguém sabe o que é essa porcaria de dúvida. Não é isso? Então, também eu vejo, então esse pessoal começa a discutir terra plana. Vem um sujeito, mostra lá um experimento da terra plana. O cara, em vez de discutir aquilo, vai mostrar um outro experimento completamente diferente, que é sobre outro aspecto. O cara falou o negócio dos naviozinhos que desaparecem no horizonte. Deu o cara, ah, mas e os eclipses? Peraí. Hã? Eu fico lembrando do Barbeiro de Sevilha, uno alla volta per carità, um de cada vez, por favor. Né? Os caras não sabem discutir um problema primeiro e outro depois. Quer dizer, se a gente sugerir uma hipótese, você já quer que aquela hipótese ofereça a resposta para todas as perguntas possíveis que ela pode suscitar. E você chama isso de ciência, porra? Você não tem a menor ideia do que é ciência. Você tirou um diploma, sei lá, numa das faculdades de bosta, entendeu? Ou no Brasil, ou fora do Brasil, e se acha muito bonitão porque você tirou esse seu diplominha de física, de astronomia, da puta que eu pariu. Mas você não sabe ler. Né? Tanto que você acha que a existência de demonstrações categóricas definitivas é incompatível com a cultura da dúvida. Então você não sabe nem o que é cultura da dúvida, nem o que é demonstração categórica. Sabe por que acontece isso? Porque o sujeito entrou na faculdade de física depois de ele ser alfabetizado pelo método socioconstrutivista. Quando, em vez de fazer a faculdade de física, ele tinha que entrar no curso do Carlos Nadalim primeiro. Você vai lá, o Carlos Nadalim vai te ensinar a ler de novo. Daí você faz a porra do curso de física. Né? Por quê? Livros científicos jamais vão corrigir os seus defeitos de leitura. Porque, em física, você só tem significados estabilizados. Né? E se você vicia com significados estabilizados, você nunca vai saber ler porra nenhuma. Tudo é correspondência bionívoca. Né? Então, o método de leitura de um livro científico pode ser muito complicado, mas a leitura dele é a mais simples que existe. É tudo correspondência bionívoca. Então é coisa para criança, na verdade. Agora, eu quero ver você ler Shakespeare assim, ou ler Platão assim. Não dá, né? Porque cada palavra tem um leque de significado imenso que varia não só conforme a cabeça do leitor, mas conforme o momento. E você precisa captar isso aí. Né? Você lê a literatura de verdade, é como você entender uma pessoa real. Não é um codiguinho que está tudo pronto. Então, a cultura científica, chamada cultura científica, nunca vai corrigir isso, ela vai piorar. Né? Então, você primeiro você vai lá estudar Shakespeare, estudar Goethe, estudar, né, Platão, Aristóteles, depois você vem aqui estudar esse negócio aqui. Né? Olha, eu li as memórias do Werner Heisenberg, um dos livros maravilhosos, maravilhosos. Ele conta que durante a Primeira Guerra, né, não tinha comida ali no lugar, então ele tinha que atravessar as linhas inimigas para, às vezes, buscar um quilo de farinha, um pacote de açúcar, uma coisa assim. E ele, cumprida a missãozinha dele, quando ele tinha 14, 15 anos, ele se fechava no porão da igreja para ele ficar lendo Platão. Isso foi a educação dele. Isso muito antes dele ter decidido que ia estudar física. Leia esse livro, o livro é maravilhoso. Né? Então você vai ver o que é a mente de um verdadeiro homem de ciência. É uma coisa que ultrapassa infinitamente as dimensões da sua ciência profissional. Né? Muito bem. Mas hoje em dia as pessoas não querem mais ser pessoa de cultura, elas acham feio ser cultura. Né? Então onde é que nós vamos parar, gente? Com os generais falando essas besteiras, senadores, deputados, juízes de direito, tudo falando besteira. Né? Esse pessoal, tudo, sabe o que eles têm que fazer? Tem que fazer um cursinho com o Carlos Nadalim e depois entrar no meu curso. E ele vai curar a sua alfabetização e eu vou curar o resto. Daí você vai ficar inteligente, daí você vai descobrir o que é a sua inteligência, porque você não sabe onde ela está. Né? Então é isso, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado e não deixem de ler o Brasil Sem Medo, tá? Até lá, obrigadão.